só queria saber o que você tá achando. Fala demais por não estar mais pensando. Acorda, não tem criatividade, então fica na sua que eu tô na agressividade. Eu só queria saber o que você tá achando. Fala demais por não estar mais pensando. Acorda, não tem criatividade, então fica na sua que eu tô na agressividade. Yo, rap no beat que machuca, no movimento que hoje em dia é bem mais que cultura. Continua muito foda e abala estrutura. Aqui é onde a pedra é mole e a água é dura, não entendeu? Meu rap é frio e calculista. Voltei no tempo em que o DJ é que animava a pista. Me dá o fone, o microfone, aumenta o som, toca disco. Cês perdeu tempo demais, eu vou poder tudo isso. Ficar sentado, enquanto quem pesquisa que canta. Eu solto os groove pros b-boys, cê preocupado com trança. Cê tá fudendo hip hop, cê não sabe, eu sei. Cê quer DJ pra ficar parado, apertando play, né? Comigo é diferente, além de mixar, MC linha de frente. Não quero guerra, mas agora eu vou falar um montão. Tem MC muito igual e DJ, sem opção, opção eles têm, mas não tão disposto a ouvir. Se o rap tiver morrendo, já começou por aí. Eu vou pirando nas faixas e cê pirando no baile. Mix ser instrumental e vou mandando freestyle. Meu trabalho é fazer você não parar um momento. Vinil não é só um bolachão preto. Pra quem tem sentimento, antes de querer falar merda, querer me criticar, quem é que deixa de ter um tênis pra poder um vinil comprar? Eu só queria saber o que você tá achando. Fala demais por não estar mais pensando. Acorda, não tem criatividade, então fica na sua que eu tô na agressividade. Eu só queria saber o que você tá achando. Fala demais por não estar mais pensando. Acorda, não tem criatividade, então fica na sua que eu tô na agressividade. Eu também sou músico e meu trabalho é pesquisar, fazer seu sorriso aumentar a cada som que eu tocar, fazer você relembrar, fazer você refletir, fazer você se encontrar, fazer você se iludir, fazer você entender a importância da gente, fazer você perceber que meu trampo é diferente. Você me acha estranho, que meu futuro é medonho e eu perdendo meu tempo pra investir no seu sonho. De fazer entender que a vida é bem mais que trampar e dormir. Correr atrás dos sonhos se juntam pra me pedir. E no final de tudo, todo mundo sai fora. Às vezes sem buzo, sem grana e com peso nas costas, mas tá firmeza. Eu faço o que amo, quero respeito e dinheiro. Que aqui eu não tô brincando, também não vou conseguir fugir disso. Aí sou mais um, nem todo nego é nego drama. O que eu passo não é comum. Eu só queria saber o que você tá achando. Fala demais por não estar mais pensando. Acorda, não tem criatividade, então fica na sua que eu tô na agressividade. Eu só queria saber o que você tá achando. Fala demais por não estar mais pensando. Acorda, não tem criatividade, então fica na sua que eu tô na agressividade.